Alô, vocês e todos vocês. Vocês estão ouvindo a Mauricast e os perdedores. E quem não ouvir até o final, eu garanto que vai ter uma hemorragia anal terrível. Estou aqui com o Super. Fala uma coisa, Super. Porra, Evil Dead é foda. Seus molequinhos bunda rachado que gosta de herói limpinho, herói bosta que não come a mocinha na porra do filme, na porra das séries. Ash é o cara, bicho. E comigo também, o Lobo Solitário. Sucesso que meu povo gosta. Não, peraí, eu acho que isso é outro personagem. É, Thiago... esse cara aí é outro cara, hein? Vai lá. Thiago, só deixa. Fala, Thiago. Rapaz, a série é surpreendente. 30 anos após, Bruce Campbell ainda é o cara. Mas você sabia que tem uma parada no Japão? Não tem nada a ver com Evil Dead. Mas tem um filme japonês chamado Evil Dead Trap, sabe? Que se passa também numa cabana. É um filme muito gore. Tem uns deadites lá, uns mortos muito loucos lá, se a gente pode chamar assim. E esse Evil Dead Trap japonês, ele tem até o 3, se eu não me engano. Sabe? É uma franquia. Começou lá em 88 e o segundo é de 90, alguma coisa. 91, 92, e o 3 é mais recente, mas assim, eu não aconselho vocês assistirem essa merda, não. Não é uma versão japonesa, né, cara? Os caras encontram o primeiro filme, que é o que eu me lembro melhor, eles encontram uma câmera numa fábrica abandonada, descobrem que é uma gravação de um daqueles filmes snuff, né, cara? Não tem nada a ver com Evil Dead. Tem sangue pra caralho e morte pra caralho. Só isso, mas é uma história de filmes snuff com serial killers. Não tem referência. Apesar do nome, não tem referência nenhuma a Evil Dead, não. Alguém tem mais alguma coisa pra falar, cara? Groovy. Thiago não viu os filmes, né? Não, eu vi só a série, só. Esse primeiro episódio que você mandou. Velho, como é que... Eu tenho que pegar mesmo pra ver. Como é que um desgraçado, com 30 anos de idade, não vê isso, velho? Cara, eu já falei pra você que pra filmes de terror eu sou muito cagão, mano. Mas isso não é terror, cara. Então, pois é. Isso que eu ia completar agora, depois que eu vi a porra da série. Até o primeiro que você assiste, você não leva a sério. Não, então, cara. Eu vou pegar Aí você tá enganado. Ah, não leva, cara. O primeiro já é muito ruim. Já é galhofa. Né? Não é galhofa. Não é galhofa. Ele é trash. Ele é muito trash. É muito feio, né? Visualmente ele é muito feio. A história é legal. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, cara, né? Eu acho até que só... Mas tem que levar em conta a época que ele foi feito. E foi baixo orçamento. 70 e pouco, né? 78, na verdade. Só os fãs merdas mesmo que conhecem essas paradas e eu posso dizer que eu tô nessa aí. Porque lá em 1978, cara, o Sam Raimi levantou uma grana pra gravar 3 curtas, né? É como projeto de faculdade dele. E um desses curtas era o We're in the Woods, que hoje em dia você encontra ele no YouTube como Evil Dead Zero. É realmente um curta que conta mais ou menos essa história da que acontece na cabana. Ele é sanguinolento, é gore. O Bruce Campbell morre mesmo e volta como morto-vivo. Quer dizer, não sobra ninguém. O Ash, propriamente dito, nesse We're in the Woods, o Evil Dead Zero, ele não é nem o herói, ele é mais um. Ele é o galanzão, o principal, mas ele morre todo mundo. Tem aquele sangue, aqueles efeitos de faculdade mesmo, de galera de cinema, de projeto de faculdade, aquela merda. E ele morre e acabou, cara. O We're in the Woods foi filmado em 6 dias, cara. Ele tem aproximadamente 30 minutos, 32 minutos. E foi uma prévia, né? Foi uma apresentação que o Sam Raimi fez para arrecadar como projeto de faculdade, mas também para arrecadar uma grana para filmar o Evil Dead, né? Aí depois que o Lindelwood se mostrou relativamente um sucesso, é que ele conseguiu levantar 350 mil dólares na época, que era, porra, bastante dinheiro. Oh. É. E gravou o primeiro Evil Dead. O In the Woods, né, que foi essa apresentação, esse curta, ele custou 1.600 dólares, cara. Pô, baratíssimo. É, custou 1.600 e rendeu 350 mil, né, que foi a grana que ele conseguiu levantar depois do In the Woods, que ele conseguiu levantar pra gravar o primeiro Evil Dead. Caralho. É, cara, porra. Eu tô falando, cara, infelizmente, assim, por ter começado bem trash, etc., além, depois do trash, ele pulou diretamente pro galhofa, ele não teve aquele período intermediário sério, né, do anti-herói sério, fodão, que o próprio Sam Raimi fez em Darkman, né, o Vingança Sem Rosto. Sim. Que ele é galhofa, ele é zoado, é zoeira, mas ele é sério. Tem uma justiça, tem uma vingança, né, como um enredo que conduz a trama inteira. E o Evil Dead não tem isso, cara. O Evil Dead é aquela famosa maldição que vai matar todo mundo e vai morrer, em geral vai morrer da forma mais terrível possível, os demônios vão te perturbar, pronto, acabou. Só que como, né, foi um relativo sucesso, cara, o Sam Raimi recebeu grana e contatos pra fazer o 2. E tanto que o Evil Dead 2, ele é o remake do 1, né? Que já é o remake do 0. Exato, exato. Isso é interessante sobre essa, o franchise, né? Todo o Evil Dead, assim. É, não pode se dizer que foi só. Não pode se dizer que foi sorte no caso dele, né? Ele trabalhou pra isso. Trabalhou pra caralho. Tanto que a câmera, né? A gente vê até hoje, inclusive na série, né? Aquela câmera que sai de dentro da floresta e vem assim pra dentro da casa, sim, seguindo em linha reta pelo meio do mato. Aquilo ali, cara, foi o próprio Sam Raimi que bolou aquela parada que eles esticavam cabos de aço e desenvolveram um aparato onde a câmera deslizava sem alguém precisar correr e ficar carregando a câmera para fazer aquilo. Ele... carrinho. Exatamente. Hoje você vê muito carrinho. E alguns carrinhos, inclusive, eles você vê que tem gente ainda sentado nele, né? Diferente do que você tá falando. Isso, exatamente, né? Por ser gravado na floresta e ter o terreno ser muito acidentado e ter muito impedimento, muitos contratempos, foi preciso que ele bolasse esse esquema dos cabos. Então ele patenteou essa porra e não sei dizer se é verdade, não sei confirmar, mas reza a lenda que ele ficou milionário com essa porra, cara. Isso é usado até hoje no cinema. Sim. Quer dizer, o cara, ele não pode ser chamado de um burro com sorte, cara. Estudou pra tal, né? Na época o pessoal de Hollywood não era tão preso também, né? Não tinha tanto rabo preso. É que nem, por exemplo, hoje, qualquer filme merda aí já é fechado pra fazer trilogia. Não, você não tem liberdade criativa, você tem que seguir uma receita, né? Você não pode nem pirar demais, nem... Eu sinto mais pena dos diretores dependentes, os diretores mais cultos que desenvolvem projetos legais e quando isso vai pro cinema, fica louco. Por exemplo, a gente vê isso no Distrito 9, cara. O cara lá, o Neil Blomkamp, né, que do Distrito 9. Distrito 9 é sensacional e o cara conseguiu fazer com os recursos dele, é uma puta de uma crítica, e depois o cara recebeu uma grana pra fazer Elysium e ia ser um filme foda. Quem acompanhou a produção, o script dos caras, ia ser um filme foda, e os caras falaram, a gente tá metendo grana nessa porra, então vai ter que ser dessa maneira. O filme cheio de dedos, um filme cheio de preocupação pra não ofender ninguém, saiu um filme merda, cara. Não, Vague de Amor. Não, Elysium é uma merda. Cara, você tá calado, você entrou pra falar só pra dizer que Elysium é bom, eu vou te tirar dessa merda. Olha, cara, por favor, nessa parte de, como é que fala, tô metendo dinheiro e não sei o quê, eu senti muito isso numa animação que eu gosto pra caramba, do Fatal Fury. Pô, aí a primeira história tinha 50 minutos, o negócio era muito show. Aí a segunda teve 70 minutos, muito show. Aí os caras viram um relativo sucesso, vamos investir. Aí no final da trilogia os caras cagou tudo, mano. Eu fico puto com isso. Tipo, pô, o cara já tá lá fazendo trabalho, aí chega do nada, os caras, não, vão botar dinheiro do nosso jeito e pronto. Pô, o foda é que tem alguns diretores, né, alguns artistas e tal, que ainda chega e fala, não, então deixa, tipo, deixa que a gente se vira. Mas, cara, hoje muito só quer nome, então... Ah, estou trabalhando, que nem citei aí agora há pouco, muito estou trabalhando pra Marvel, ó, oh, estou fazendo um filme pra Marvel, ó, oh, não sei o quê. E, cara, essa coragem do Sam Raimi aí na época aí, você não vai encontrar, é muito raro você encontrar hoje. É, cara, até porque você quer fazer uma coisa pra chocar, pra chamar atenção, e depois que você consegue um contrato com um grande estúdio desse, cara, você vai fazer a receita de bolo e manter o seu emprego. É isso. Sim. Você vai ganhar os seus milhões lá. Não tem porquê você sair muito disso. Tanto que você vê o... Não, mesmo porque se você disser não, né, como as grandes corporações, os grandes estúdios já têm direito autoral, por isso simplesmente coloca o pé do diretor, ah, não gostou não? Vamos chamar outro que é mais barato. Exatamente, vai fazer o que a gente quer. Só que o pior é que aí acaba fazendo merda e aí recorre de volta pros caras, tá ligado? Aí quando recorre de novo pros caras, que os caras falam, não, eu quero fazer isso, isso e aquilo, os cara, o próprio estúdio barra. Então isso é, você pega uma obra que tá sendo cultuada, tá sendo legal, aí você quer meter a mão, você quer fazer a sua maneira só porque você tá dando dinheiro, o cara original vai embora, fazem a merda com esse novo, aí depois querem retornar, entendeu? Pro antigo, né? Pro original, e quando pegam aquele criador lá, eles voltam pra mesma fórmula. Não, nós estamos chamando você de volta, mas como é eu que tô investindo dinheiro, tem que ser do meu jeito. Aí que é foda. Ah, é um círculo vicioso, né, cara? Você cria, você cede, né, os direitos ou vende, o cara perverte a porra da tua obra, os caras te chamam de volta, você faz um negócio foda, e no segundo o cara já fala assim, não, mas agora também não pode ser assim. É assim, cara, é foda. Mas voltando a essa parada do Sam Raimi, assim, ele é o idealizador da parada. E vocês podem reparar, na grande parte das obras do Sam Raimi, ele mete o Bruce Campbell no meio, cara. Porque o Bruce Campbell é parceiro dele, é amigo dele. Um dos caras, uma das pessoas que estavam com ele desde o início nesse projeto. Por isso que é o Bruce Campbell, velho. Não adianta. Além disso, o cara é carismático. Porra, o cara é... Eu acredito que ele tá interpretando a ele mesmo, sabe? Eu não creio que ele tenha toda essa capacidade interpretativa, não. Mas, pra mim, é ele mesmo. É canastrão. É isso que acabou formando o nome do Bruce Campbell, né? Tanto que você vê, se você pegar alguma outra... É como se fosse, que nem citaram o Charlie Sheen, né? No Two and a Half. É ele mesmo. Não é, velho. Só você vê em evento, só você vê em um monte de lugar. É ele na série escrito. É verdade. E funciona, né? E funciona. Tanto que... Isso que é o legal. Tanto que no início, né? Da própria carreira de ator do Bruce Campbell, cara. Ele participou desse curta We're in the Woods. Fez o Evil Dead. O Evil Dead estoura, né? E daí depois ele trabalha com o Sam Raimi nas continuações de Evil Dead, em Maniac Cop, que é um filme muito bacana, é um filme trash muito bacana também. Ele trabalha nos Maniac Cop, né? Fazendo... Puxa, eu já assisti esse filme, velho. Porra! Que louco esse filme. Porra. E ele trabalha o Sam Raimi também em Darkman, que eu já citei aí, e faz o Army of Darkness, né, que é o terceiro filme da trilogia, e depois aparece, depois, né, que ele se consolida como ator, anti-herói, canastrão, cínico dos filmes de em teoria, ação, né, terror-ação, aí ele desanda, velho, ele faz Fuga de Los Angeles, ele faz Tornado, ele participa de As Novas Aventuras de Superman, velho, Lois e Clark. Opa, o Superman Havaiano. Isso, oh, isso. É excelente, cara. Oh. Melhor série Superman que é, velho. Ih, os fãs de Smallville vai ficar bolado, hein? Tudo bem que não teve nenhuma série muito boa de Superman, mas vamos em frente. Teve sim, cara, teve. Aquelas porcarias de 1930 alguma coisa, 1900... Não, cara, que série tem Superman? São melhores que Lois e Clark, cara. Lois e Clark é uma série da Lois Lane, não uma série do Superman. Sou obrigado a concordar. Porra. Então, aí depois o Bruce Campbell trabalha em Arquivo X, ele fica um bom tempo, acho que uns 2 anos fazendo Xena, né? Ele interpretou o Autólicos, né, em Xena. Ao mesmo tempo, ele interpreta o Autólicos em Hércules também, né? Que a série vivia em crossover. Isso. E depois ele faz pequenas participações nos que vale a pena citar, né? Que é o Cine Majestic, o Spider-Man, uma série das Jovens Bruxas que teve, que foi uma merda, mas teve. Trabalhou em alguns filmes, alguns romances aí comédias românticas que a mulherada gosta, né? Fez a Super Escola de Heróis, que é um outro filmezinho cult bacana pra caramba, assim, do nosso. Não é um filme excelente, mas é um filme muito bacana, assim, que é do nosso nicho aí, do nosso meio. É, e né, aí depois desse hiato aí de, sei lá, 5 anos entre Super Escola de Heróis e ele fez aquele filme My Name is Bruce, né? Onde ele é o ator decadente Bruce Campbell e é confundido por um fã da série Evil Dead com o Ash, como se fosse um personagem real. Então o moleque convida o Ash pra investigar, participar de uma homenagem na cidade dele. E o Ash vai acreditando que vai receber prêmios, que vai ser laureado e tal. E quando ele chega, o moleque procura a mão cortada, procura a motosserra, porque tá crente que ele é o Ash. Né? E na verdade ele é o Bruce Campbell, porra, covardão, gordo, fracassado. Mas mesmo assim ele consegue... Como é de praxe, né, na história do Ash, ele consegue vencer a porra do fantasma, monstro, morto-vivo, de Dite, maldição, e ainda ficar com a gostosa ainda. Isso que é foda. Ó, outra parada bastante interessante. Ele fez a voz do Lagosta Johnson no Hellboy, cara. Nos games do Hellboy. Ah, é? Hellboy teve jogo, né? Teve. Ele fez voz... Ele fez... Grava dessa porra. Ele fez vozes de game nos jogos do Carros, daquela franquia Carros da Disney. Ele fez voz de game nos no jogos do Homem-Aranha. Ele fez voz de game naquele Ant-Bully lá do Lucas, o Intruso no Formigueiro, né? Fez voz de game pra eles. É, ele participou, ficou um ano inteiro na... Né? De uma série chamada Burning Notice, que é muito bacana, é um policial que é um assassino, um agente secreto, que ele faz a queima de arquivo, né, dos outros agentes secretos, só que chegou a vez dele, então ele tem que se livrar, né, sair dessa, né. Essa série ficou, sei lá, uns 6 anos no ar, 7 anos no ar, e o Bruce Campbell participou do último ano dela e ele tá até bem, cara, porque não foge muito das capacidades... Da essência. Isso, das capacidades interpretativas dele, que é o personagem canastra e cínico. Pô, o Sam Raimi, tirando o Evil Dead, ele é mais conhecido, tem aquele... Acho que é Carrie a Estranha, não sei se ele fez o remake ou Deixe-me Entrar. Foi um desses dois também que borbulhou o nome dele, agora não me vem à mente. E o mais famoso, assim, então, no mundo nerd, né, tirando o Evil Dead, é o Homem-Aranha, que ele pegou a trilogia. Não, Thiago, isso é pra você, cara. Que, Já é mais novo que a gente e pegou isso aí. Mas o Sam Raimi, cara, no meio nerd, ele já vinha fazendo umas coisas há muito tempo, cara. Você quer ver? Já, mas assim, o que deu... O que eu vi, assim... Não, que foi o boom, exatamente, boom dele depois do Evil Dead... Exatamente, seu desgraçado, que você viu. Porra. Não, mas sério, sem pilha, ó. Ele fez, né, depois do Evil Dead, ele fez... É Darkman, né? Que é um filmaço, velho. Darkman é um filmaço de super-herói, de anti-herói. O Darkman é aquele com o Kevin Bacon? Não, cara. Ele é com o Liam Neeson. Ah, não. Então eu tô confundindo. Então o filme é bom. Tem Liam Neeson, o filme é bom. Não, o filme é... Pô, vocês nunca viram Darkman, cara? Vingança sem rosto? Eu assisti, cara. Mas acho que só você e eu lembro desse filme. Pô, esse é um clássico, cara. Porra, Darkman... Se eu vi, eu não lembro, cara. Darkman é muito foda. Procure que você vai gostar. Aí depois ele fez uma série chamada Mantis. Vocês lembram dessa série? Conheço a Mantis. Sim, acho que passou na Globo. Isso, é. O Sam Raimi tava lá, velho. Ele foi produtor executivo, e, entre outras coisas, nessa série. Ele participou de Time Cop, o filme com o Van Damme. Olha a gente falando do Van Damme de novo. Eita. Ele participou daquela renca de filmes do Hércules pra TV que saíram aí. Ele, né, foi o produtor executivo de Darkman 2 também. Darkman 3, ele tava lá também. Xena, Hércules, a série pra TV. Aquela bosta Jovem Hércules que teve, ele também tava lá. Parece que pros games da franquia da Xena, ele também tava de frente. O Grito, ele tava lá. No Grito, nos games do Evil Dead, ele também tava. É 30 Dias de Noite, Sam Raimi também meteu o bedelho nessa parada. Cara, é foda, cara. Até aí, eu acho que é a mancha negra na carreira desse cara, né? Ele participou como produtor do Poltergeist, né, velho? Apesar do produtor ser só o cara que levanta uma grana pra, e dá uns pitacos, mas esse Poltergeist novo é uma merda, né, cara? Já foi o suficiente pra dar uma queimadinha na carreira. Nossa, já foi. Infelizmente, ele não precisava disso. Mas ele também foi produtor executivo de Spartacus, cara. Que é uma puta de uma série... Eu não sabia. Uma puta de uma série maneira pra caralho também. Bom, eu acho que nos dois primeiros anos que a série realmente era boa, que ela mereceu destaque, depois o protagonista morreu, né? Teve câncer. Teve câncer. Isso, teve câncer e morreu. Aí a série ainda se manteve um ano legal com o novo protagonista, mas depois ela perdeu a força e morreu. O Sam Raimi também é produtor do Arrasta-me pro Inferno, aquele filme que foi... Isso, era esse que eu tava tentando lembrar. Isso, eu errei. Foi rapidamente cultuado aí, todo mundo só falava desse Arrasta-me para o Inferno. Sam Raimi é foda, cara. Sam Raimi é foda. Tem uma cara de maluco do caralho esse filho da puta. É, e a gente não pode esquecer do Homem-Aranha 3, né, velho? É. Mas não foi... que bom diretor que não tem umas merda no roteiro, né? Mas não foi culpa dele, né, cara? É isso que eu ia comentar, não foi culpa dele. Ele não queria. Ele queria fazer botar o Abutre, botar uns vilões maneiros e a porra da Sony insistia com Doente Verde, Venom, essas porras de mainstream merda do caralho aí. Esses bazingueiros. Isso, aí deu no que deu. Cara, e assim, Sam Raimi também é ator, né, velho? Isso eu também não sabia. Pô, Sam Raimi também é ator. Ele fez... Participou do Viagem ao Centro da Terra, ele participou... Ele foi ator nos Manicop, ele foi ator... Participou como ator no Noite Alucinante... Assim, ele também aparece, né? Dá uma de Stan Lee. Só que a diferença é que o Stan Lee não criou nada. E o Sam Raimi criou, sabe? Velho, maldito, filho da puta. Tipo o Quentin Tarantino? O Quentin Tarantino é legal, cara. É embusteiro, mas é legal. Sim, ele faz uma pontinha ali rápida, morre, acabou, obrigado. É, o Quentin Tarantino, assim, primeiro porque ele pega as coisas dos outros, né? Ele dá uma repaginada, ele pega um troço que já existe, dá uma repaginada, diz que foi ele que criou. E diz que foi que melhorou, né? Que deu o tom Tarantino, que é só encher de sangue e violência. Mas corta essa parte do Tarantino que a gente vai fazer um cast só pra falar mal desse filho da puta. Pô, tá lembrando do Mark Wide já. A gente vai falar de Highlander também, cara. Você para de falar merda de Highlander também, seu puto. Ah, eu não manjo nada de Highlander, nada. Quem chamou esse cara, velho? Tira o Thiago dessa conversa. O Thiago não tem cara. Cara, não, é uma história que não me chamou a atenção, mano. Eu consigo entender. Eu não entendo se é a gente que não. Ah, cara, eu garanto que você, quando você assistir Highlander 2, cara. Eu não... Assistir Highlander 2 vai mudar sua vida. Eu não sei se. Não é, Rodrigo? Eu não sei se é a gente que não tinha opção e assistia qualquer coisa. Esses moleques hoje têm muita opção. Ou se o Thiago, que é um desgraçado mesmo, merece morrer, cara. Porque, pô, Highlander 2 é foda, cara. É verdade. O 1 já é legal, cara. Mas o 2, então, é sensacional. Nossa. Eu aconselho você pular direto pro 2. Com certeza. E aí você vai tomar nojo da franquia e você nunca mais vai ver aquela merda. Eita, nós. Mas não é o 2 de versão do diretor, não. Que a versão do diretor corrigiu a merda. O 2 original. Nossa senhora. Vamos parar de falar disso. Que... Vai filmar na Argentina. Vamos parar, cara, de falar isso. Daí. Vamos parar de falar nisso, que isso tá me dando até azia, velho. Nossa. O Necronomicon na série, né? O Necronomicon Ex Mortis, o livro dos mortos, né? Ou o Mortorum Demon, segundo a mitologia da trilogia Evil Dead, é um texto babilônico, né? Num livro feito com pele, pessoas mortas e escrito com sangue, né? Ele é capaz de libertar e prender espíritos demoníacos. É, você pode vagar entre os mundos por ele também, ele é um portal. E, entre outras coisas, ele concede algumas outras vantagens aí, como é sugerido em toda a franquia Evil Dead, que ao ser mordido pelo Necronomicon, né, o Ash desenvolveu uma força e uma resistência além do normal, né? Ele para a infestação cortando a mão, mas o sangue dele já estava contaminado por alguma magia, alguma coisa arcana do Necronomicon, e por isso que esse cara aguenta tanta porrada, porque não seria humanamente possível sem uma overpower lisada aí dos diretores, né? Então, Naldo, fala aí do Necronomicon. Bom, o Necronomicon, na verdade, é uma criação de um escritor de terror que eu acho um dos melhores do mundo, que é H.P. Lovecraft. que por incrível que pareça, ele escrevia pequenos contos de terror, junto com um grande amigo dele, era o criador de Conan, o Howard. Howard E. alguma coisa. Exato. E ele tinha uma saúde frágil, e apesar de ele escrever apenas contos, histórias curtas, um ou dois livros maiores, todos se passam no mesmo universo. É algo mais ou menos parecido com o Isaac Asimov fazia na ficção científica, e Stephen King falhou miseravelmente em fazer com o seu livro. E o Necronomicon, na verdade, é algo recorrente na chamada mitologia H.P. Lovecraftiana, ou nos chamados mitos de Cthulhu. Foi ele que criou, vamos dizer assim, as criaturas de Cthulhu. Mas o que seria o Necronomicon? Nos livros, ele sempre faz citação esse Necronomicon como sendo um texto babilônico e que, teoricamente, ele teria sido escrito por criaturas não humanas, certo? Porque ele, apesar de serem, vamos dizer assim, criaturas monstros, assim, mas não são apenas demônios. Dá a entender que eles são ou criaturas de outra dimensão ou de outro universo, por aí vai. No Necromonicon, que também é feito de pele humana, escrito com sangue, tem até um conto que é chamado Necromonicon, que ele fala que um dos primeiros relatos que falam é de um mago árabe. Ele tinha imposto o Necromonicon completo, era um mago fodão, só que um dia apareceu uma criatura do nada e despedaçou ele em mil pedaços, assim, de uma maneira horrível, e sua torre foi queimada e o livro teoricamente perdido. O que existe, na verdade, são fragmentos. Aí ele começa a citar que existia um filósofo grego louco que teria reescrito alguma coisa, a Igreja Católica teria uma versão traduzida em latim, e depois alguns fragmentos teriam ido para uma cidade fictícia que ele criou, chamado Arkham, que, por sinal, né, Batman roubou essa ideia do Arkham. O que existe, a maioria dos contos que se falam sobre o Necronomicon, é alguém que conseguiu um ou dois pedaços, tenta traduzir. O problema do Necronomicon é o seguinte: primeiro, a pessoa que consegue esse Necronomicon, ele fica obcecado, ele não consegue fazer mais nada além de ficar olhando para o livro, tentando traduzir, sendo que ele é uma linguagem que não é teoricamente humana. E depois a pessoa começa a ter pesadelos. Começa a ter pesadelos recorrentes, não quer dormir. Finalmente ela começa a ouvir vultos, ouvir vozes, ver fantasmas, ou seja lá o que for dessas criaturas. E geralmente essa pessoa ou morre, porque inadvertidamente ela abre algum dos rituais e alguma criatura terrível a mata, ou então ela não quer. E nos mitos cotilunianos ele fala justamente, tem vários rituais, ele conta dessas criaturas alienígenas, e também tem, é claro, né, o maravilhoso ritual para libertar o Cthulhu, ou Cthulhu, certo? Para destruir o mundo. Vamos dizer. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, eu ia citar a parte do Akram, mas você já falou já. Batman. Falou do Batman, esse filho da puta se pronuncia. É Batman, eu quero dar pro Batman. Tem uma coisa também que é interessante no Necromonicron, né, que tem uma diferença, que ele não tem, entre aspas, um rosto. Que no livro ele tem uma carinha no Necromonicron, né, Thiago? Isso, pelo menos o que mostrou na série lá tem. Certo. Isso. Agora não me recordo o seguinte, esse rosto ele fala... Olha, na série de filmes não, mas nas HQs ele fala, e se eu não me engano, posso estar enganado, mas nos games parece que ele fala também, ou manda mensagens telepáticas. Eu sei que nas HQs ele até tira onda com o Ash, cara. Certo. Por sinal, falando em HQ, lembrando uma coisa maravilhosa, assim, que o Rodrigo tá muito, né? Zumbis Marvel. Lembra? Zumbis Marvel versus Army of Darkness. Porra, é um HQ foda, bem desenhada pra caralho, meu irmão. Eu acho que é o Fabiano Neves, o cara que desenhou essa porra. Só que tem uma particularidade, o Ash morre no segundo número. É, ele é mordido pelo Howard e o pato zumbi. Isso. Mas não vamos dar spoiler não, filho da puta. Que spoiler, cara? A revista tem mais de 2 anos. Mais de 2 anos? Tem mais de 10 anos. É. Ah, então já não é spoiler. Ah, mas tem gente que não leu, cara. É, não, mas aí você vai... Tem gente que não leu Senhor dos Anéis até hoje. Mas, verdade. Aí vai dar spoiler. Mas viu os filmes. Ninguém... dá spoiler da Bíblia. Jesus morre. Sério? Mas volta. Igual Harry Potter. Tem dois. Ele volta, igual Harry Potter. Além desse... Já que a gente vai falar agora dos, vai entrar no gancho dos quadrinhos, além desse Marvel Zombies vs Arm of Darkness aí que recomendo, é foda. Ash também tem, né, na banda desenhada, a revista, acho que é Jason, Fred vs Jason vs Ash, cara, que eu não gostei muito não, apesar de valer como leitura, assim, elas saíram, são 6 volumes. Isso é uma minissérie, as duas primeiras revistas, o desenho, a arte é até legal, mas pro final só perde qualidade, né? O que acontece, um breve resumo dessa Fred vs Jason vs Ash. O Fred, ele vê a possibilidade de voltar à vida, né? Usando o Necronomicon. Mas, como ele não tem um corpo material, um corpo físico, ele é chamado a atenção pelos assassinatos que o Jason comete lá em... Lá naquela porra daquele lago do caralho. Lá qual é o nome daquela... Crystal Lake, exatamente. Ele tem sua atenção chamada pelos assassinatos cometidos, né? Pela violência e a recorrência dos assassinatos cometidos pelo Jason Crystal Lake. Decide usar o Jason pra que o Jason consiga o Necronomicon pra que possa, né, que o Fred possa voltar à vida, né? Faça o ritual e ele possa voltar à vida. E mexeu com o Necronomicon, né, velho? Mexeu com o Ash, né? E o Ash ele é transferido do trabalho dele porque ele causou um acidente na loja principal lá do S-Mart, onde ele trabalha, né? E ele causou um acidente e como punição mandaram ele pra Crystal Lake pra ele gerenciar. Não é férias. Pra ele... Não, assim, entre aspas, não, né? Mandam ele fazer... cuidar da parte de recrutamento e treinamento dessa nova loja da S-Mart em Crystal Lake, no fim do mundo, né? Então é mais uma punição, porque... O fato interessante, o Ash não pode ser demitido do trabalho. Na série falam que Ele é maluco, ele é considerado problemático. Então ele não pode ser mandado embora porque ele é maluco. Então você deve, né? Você tem a obrigação de empregar uma pessoa com deficiência e por isso que ele faz o que ele quer no trabalho. Ele não trabalha, ele manda mais do que os chefes dele. E por aí vai. Ele tem esse aprimoramento na ficha de personagem dele. Ele não pode ser demitido nunca. Apesar de ter 35 anos na série original e trabalhar na seção de utilidades domésticas da S-Mart, né? A gente não pode dizer que o cara é bem um vencedor na vida. Não, ele, né? Mesmo, na série, ele deixa claro isso. É o que faz a maioria dos caras se identificar com esse cara. Ele é um perdedor, cara. Ele é um cara normal, como qualquer um. Mas quando aparece o problema e ele é levado ao limite, ele tem que cuidar disso, né? Ele cuida disso, né? Na série ele tentou fugir umas duas vezes. E não é. Você pode ter certeza que ele vai ser canastra e canalha, né? Já começa da maneira como aconteceu a merda na série, né? Que ele tava fumando lá com a gostosinha e tal. Aí, não, eu tenho uma poesia da hora aqui. Aí pega o livro lá, já todo fumado. Então, depois a gente fala da série. Vamos continuar falando dos quadrinhos. Ele teve uma minissérie, 3 volumes, em 92, lançada pela Dark Comics, né? Que, se eu não me engano, ela é a reprodução do filme. Tem também The Evil Dead, de 2008, lançado pela Dark Horse também. E tem uma série em 2004, e, se não me engano, rola até hoje, pela Dynamite Comics. Ou seja, já tem mais de 10 anos aí. Tem a Marvel Zombies, essa que a gente falou. Tem o volume 2, que é o Ashes to Ashes, ou From the Ashes. Que a gente costuma falar. E os outros crossovers, né, ao longo da história da franquia, que ele salvou Obama, é o Army of Darkness, né, o Ash participando de uma aventura da Xena, aí depois a Xena participa do Army of Darkness. Depois a gente tem Darkman, né? A Vingança Sem Rosto contra o Ash, ou com o Ash. Danger Girl, esse do Fred Jason que a gente falou. E depois teve outra série, a continuação desse Ash, Fred vs. Ash vs. Jason. Depois tem Army of Darkness vs. Hack and Slash. Tem o volume 3, né? Que durou um ano. que é o Hail to the Queen. É, tem, putz, cara, em 2003 foi lançada o Ash e o Arm of Darkness, né, em 2013, que tem até um one shot anual lançado em 2014, e é a série que perdura, série de banda desenhada, de comics, quadrinhos, o que seja, que dura aí até hoje. E tem umas edições especiais, assim, pequenas, que é Ash contra os monstros clássicos da Universal, e umas adaptações do filme da Dark Horse, que são bacanas e não interferem muito na mitologia, mas valem ser citadas. Você enfrentou o Predador, por acaso? Não, cara, acho que não. O Batman enfrentou o Predador, cara. Caralho, você tem que ter um filho da puta pra falar do Batman, velho. Vamos lá, falta mais o quê? Não, deixa o Batman pra lá. Chega, sim, se você quiser, se você quiser um podcast de Batman, a gente chama um cara de Tanja. Amanhã. Não, que Batman? Ele vai ter 40,5 motivos aí pra mostrar que o Batman é melhor. Que Batman, caralho, porra. Batman, porra nenhuma. Sou de sacanagem, porra. Tô falando um negócio sério aqui. Curiosidade. O personagem, né, interpretado pelo Bruce Campbell, o Ash J. Williams, né, por muito tempo, esse J, né, no nome, esse J, não foi revelado. Mas, ao longo da mitologia, parece que foi citado uma ou duas vezes como James Williams. Então, o nome completo é Ashley James Williams. Ó, segundo o Wikipedia aqui, ó, ele já puxou crossover com Marvel Zombies, Darkman, Fred Krueger, Jason, Drácula. Mas foi o que a gente acabou de falar, seu desgraçado. Calma, Xena. Eu falei Danger Girl. Danger Girl, que não foi citado. E Reanimator. Pronto, Reanimator. Reanimator. É baseado em um livro de HP Lovecraft, diga de passagem também. Isso. Depois teve a noiva do Reanimator, que foi uma merda. Mas foda-se, Reanimator, pô. Vamos voltar a falar do Evil Dead. Vampirella também foi citado? Não. Tá tendo um crossover também com a Vampirella, pela Dynamite. Pronto, beleza. Quem vai falar do game? Eu lembro que já tinha desde do PlayStation 1, mas eu confesso que eu só vi alguém jogando, então não posso chegar e falar assim dos games. Agora parecia legal. Você. Ó, eles começaram a vir aqui, que é estilo Survivor, né? E foi produzido pela Palace Software, com o Commodore 64 e o ZX Spectrum, baseado no filme de 81. Exatamente. Commodore era aquele teclado que você ligava na TV e era um computador com a fita. É, mas aí o que tá? A maioria dos videogames computadores dessa época também era assim. Até o Apple era assim. Quer dizer, não tinha fita. Eu acho que ele já usava um disquetão. Não, cara, era uma fita. Ah, em 84 era a porra de uma fita, como se fosse um porra de um fitão cassete mesmo. É, fazer um barulho assim maravilhoso assim. Ah, beleza, cara. Nossa, nem fala. Mali. Então. Uma parte você tinha que você perdia o jogo, ou então ele demorava umas 2 horas pra passar uma fase. Muito bom. Viu, crianças? Sejam vintage. É, segundo o Wikipedia aqui... Isso, seus filhos da puta. O jogo do Evil Dead foi o primeiro jogo realmente licenciado, oficial, baseado em séries e em filmes, é isso? Confere? Confere, produção. Era um jogo muito ruim, viu, velho? Era um jogo muito ruim. Eu lembro que eu fui jogar isso já nos anos 90, e finalzinho ali de 80, 90, né? Foi quando a gente teve grana pra ganhar um videogame lá em casa. E depois aí parte, né, pros jogos de verdade, né? Que é o Rei... Vamos ser sinceros, esses jogos dessa época, velho, não venha me dizer que não. O jogo era maravilhoso. Você jogava com um pixel, um quadrado, que atirava com outro quadrado, né? Num cenário de 16 cores. Eu sei, não era tão feio, mas mesmo assim, cara... Não era tão... É, era o Commodore 64, cara, ele era uma espécie de Atari, né? Pô, assim, na sua época, né, você jogava aquilo como você jogava Pitfall. Você conseguia ver o bonequinho, você conseguia agarrar no cipó. Ele tinha um pixel na mão maiorzinho que simulava uma 12. E você atirava, saía um quadradinho e matava um monstro. E dava pra você ter... Usando a imaginação, funcionava. Se você fosse bem imaginativo, funcionava. Então, depois desse citado pelo Thiago em 84, a gente tem o Evil Dead Hail Isso. to the King, né? Pra PlayStation, Dreamcast e computador e PC. Em 2003, nós temos o Fistful of Boomstick, que é o Pau de Fogo, Em 2005, também para PlayStation 2 e Xbox, a gente tem o Evil Dead Regeneration, que eu recomendo, é bom pra caralho. Em 2011... Começa ele preso, né? Isso, em 2011 nós temos... Ele começa ele na casa, né? Ele começa ele preso na casa. É, ele é a continuação direta do filme, do segundo filme. Em 2011 a gente tem já pros dispositivos móveis aí, Android e iOS, o Army of Darkness Defense e o Evil Dead The Game de 2011 também, que saiu apenas para os viadinhos que curtem Apple. Mas já devem ter dado um jeito de dar aquela hackeadinha para jogar em outros dispositivos. É, cara... A verdade é que um jogo de Evil Dead, cara, ele tava sendo prometido desde 2011, 2012, pela Telltale Games, que fez o The Walking Dead lá, o Point and Click lá, o jogo, que foi um puta de um sucesso, foi Game of the Year. Eles estavam com um projeto para fazer um jogo de Evil Dead, e isso desde 2012 até agora, e... Eu espero que com o lançamento da série isso deu uma alavancada aí e esse game volte à pauta, porque quanto mais Evil Dead, melhor, cara. Eu quero dizer uma coisa, porque é engraçado que eu lembro que já tinha pra PlayStation 1, né? E o enredo era mais ou menos assim, ele andava por uma cidade, eu não me lembro qual dos jogos, ele andava por uma cidade, matava os monstros de zumbi, e depois, muito tempo depois... Quando saiu algo para PlayStation 2, um outro jogo, que eu não me recordo bem, que tinha praticamente os mesmos elementos, o jogo era chupado do outro jogo, tudo bem, com gráfico, mas bem feito. E as pessoas queriam me empurrar a informação que ele teria criado primeiro essa ideia de um mundo aberto, matando zumbis e destruindo tudo. Ah, não foi, né, cara? Não foi. Assim, eu acredito que tenha um pioneirismo sim, mas é difícil você dizer que com certeza que ele criou ou ele influenciou. Mas sim, cara, esse que você deve estar citando, porque de Play 1, na verdade, só saiu o Hail to the King. E já era um jogo bacana, era um jogo legal, já era interessante, ele já vinha com uma proposta, já vinha com elementos que outros jogos não tinham, sabe? Sei lá, pega essa franquia aí e explora. Aí, pô, eu acho que fez bastante sucesso, cara. Deu certo. E o Fistful of Boomstick é isso que você tá falando. O Fistful of Boomstick, ele é praticamente um plágio do Hail to the King, cara. Por isso que você tá dizendo que é muito igual. Realmente é muito igual, sim. O Fistful of Boomstick é cópia com os gráficos não tão melhores assim, mas porque já era Play 2 e Xbox, né, na época, mas mesmo assim é um plágio do primeiro jogo, né, uma melhorada, mas mantendo a diversão e bem bacana também. E o Regeneration é o melhor deles, cara. Regeneration é o melhor deles. Pula direto pro Regeneration, joga ele. Se você quiser jogar a franquia inteira pra... Hoje você encontra aí nos emuladores. Se você quiser jogar a franquia inteira para conhecer, eu aconselho, mas o Regeneration é o que a gente tem de mais próximo dos games atuais. E no Regeneration, que você vê essa capacidade do Ash de absorver o mal do Necronomicon e se transformar num Deadit bombadão, cara. Quer dizer, você vai armazenando uma barra de energia de raiva e em determinado momento, quando você precisa muito do usar essa energia do mal, você acessa e ele se transforma num Deadite lá, bombadão, porradeiro, e você mete a porrada em geral. Você tem essa transformação, tem essa possibilidade de transformação. Por isso é citado que o Ash absorveu alguma coisa dos poderes do Necronomicon, o que tornou ele um pouco... Evil Dead Defense, Arm of Darkness Defense. Eu sobrevoei, cara. Olhei, vi alguns gameplays. Eu não joguei, porque eu não sou fã de jogos de móvel, dispositivo móvel, mas ele lembra muito Metal Slug, cara. Pra quem gosta do gênero, eu recomendo. Joga lá que pra passar uma hora você vai curtir. E esse Evil Dead de 2011 aí pra iOS, esse eu não, nem passei perto, não conheço. Então, aparentemente ele é estilo mangá e lembra o... E parece que já lembra o tal do Defense, que anterior a iOS e Android. Então, provavelmente, é o mesmo jogo com uma melhorada. Então, vocês viados que tem Apple, baixem e joguem essa merda. E vamos falar agora dos filmes. Isso, Naldo começa falando dos filmes e o Thiago termina falando da série. Vai lá, Naldo, manda bala. Não, eu disse que eu queria falar... Porque você falou que ia falar dos filmes, porra! Não, do remake, cara. Do Highland. Remake de 2003, certo? Não, o remake... Eu vou falar sim, cara. O remake você não vai falar, não. Mom would have hated seeing the cabin like this. Oh, is that blood? What is this? You shouldn't have touched anything from that basement. Se você falar daquela merda, quem vai editar sou eu e vou cortar essa porra daí. Não, porque o remake, assim, é um... Vamos falar do remake, rápido. É um filme legal, é um filme gore, sangrento, violento, mas ele é só isso. Ele não acrescenta nada, sim, ele não tem, cara, nada de novo. Não tem o Ash. Só vale a pena porque o Ash aparece 30 segundos nos pós-créditos dizendo groovy. É só isso. Só isso que presta no filme inteiro. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. Groovy. Pra dizer que tem uma ligação, aquela, bem entre aspas, né? Claro, pra ter um teoricamente, um segundo filme que talvez Ash apareça, né? Mas eu... Quando esse remake tava sendo feito, os produtores, com medo dele não ser bem aceito, por usar o nome, ter o nome, né, da Evil Dead na headline lá, ser teoricamente da franquia Evil Dead, os produtores, com medo da não aceitação pelo público, eles ligaram pro Bruce Campbell e falaram assim: cara, pega um celular, pega uma câmera, alguma coisa com uma qualidade boa que você tiver aí, grava alguma coisa pra gente agora e manda pra gente introduzir aqui nos pós-créditos. Tanto que ele grava aquilo no banheiro, velho. Ele vai pro banheiro ele estava em algum lugar, na casa de alguém, ou fazendo uma festa, ou tirando férias, ele tava em algum lugar, e ele pega o celular dele, vai pro banheiro, grava aquela cena, envia, e aquilo é acrescentado depois, nos pós-créditos, porque parece que o filme não teve aceitação no primeiro corte, né, aquela primeira apresentação que eles jogam pro público avaliar se vai ser bom, se não vai, se vai fazer grana. A galera falou assim: pô, peraí, Evil Dead sem o Bruce Campbell, cara, sem o Ash, não, ninguém vai ver essa merda, não. Aí eles correram atrás do Bruce Campbell pra ele botar esses 10 segundos em que ele fala groovy, tem uma ligação, né, pra galera, não, assiste, que o Bruce Campbell tá lá, que o Ash tá lá, e no finalzinho vai ligar com o próximo filme. Não existe, tal, que não existe, e virou série. Morreu, virou série. É isso que a gente tem que falar sobre o remake. O famoso fanservice, né? É. Legal. Em português ele fala legal. Feio, né? Ou não? Não, a dublagem clássica é legal. Se você procurar os filmes... No Mega... Corta isso, hein, filho da puta. O negócio é ser processado, não. É a dublagem clássica. Os filmes de dublagem clássica são legais. Na época que a dublagem não se levava tão a sério, então era bacana. Você tinha uma liberdade também pra dublagem, né? Isso, você podia. O politicamente correto. Exatamente. Então, ninguém quer falar da porra dos filmes, né? Sou eu que vou falar, né? Claro. Tá aqui no pariu, né? Caralho. Você é o fã, cara. Porra, mas... É. Mas vocês vão se tornar fãs também, cara. Assim, a série já me ganhou. É, o Ashley, né? Ashley James Williams, o Ash. Não era Pokémon? Filho da puta. Deixa eu falar, caralho. Depois vai ficar falando, né? Olha a hora, passou um tempo, eu tenho que sair. Porra. O Ash é o protagonista de toda, né, tirando esse remake que não deve ser levado em consideração, apesar dele aparecer nos pós-créditos e ter mais destaque do que a menina aqui que faz o filme inteiro, ele é o protagonista de toda a franquia Evil Dead. Ele é interpretado pelo Bruce Campbell, tá? Uma criação desse grupo de amigos de faculdade do Sam Raimi, como a gente já citou, que fizeram um projeto e levantaram essa grana, e com esses 350 mil, eles realizaram e filmaram o primeiro Evil Dead, que aqui no Brasil saiu como Uma Noite Alucinante, e se eu não me engano, um ano depois ou dois anos depois, ele volta como A Morte do Demônio. Era legal você chegar na locadora, olhar a fita VHS, Uma Noite Alucinante, olhar do lado, ao lado dela, A Morte do Demônio, alugar os dois e serem o mesmo filme. Era legal você gastar dinheiro na locadora sendo enganado. Eu gostava muito, tanto que eu roubei uma... Opa, roubei não, apaga. Pegou emprestado sem autorização. Então, o Ashley, né, o Ash, ele é, como a gente já falou lá atrás, ele é funcionário do Smart, da seção de utilidades domésticas. Ele tem a namorada linda, de acordo com o que você tira do primeiro filme, que é especificamente o que a gente vai falar agora. Ele está estudando na faculdade, né, na Universidade de Michigan, estudando engenharia na Universidade de Michigan. Né? Quer dizer que o cara está estudando engenharia, ele não é um idiota completo, apesar de ter... Eu acho que o problema do Ash realmente é, depois do que ele passou na cabana, ele ficou um pouco demente, por isso que a gente tem esse personagem meio galhofado. Chegando nessa cabana, como um grupo de amigos, e o Ash, a namorada linda, a irmã Sherry, os amigos Scott e Shelley, eles vão passar a noite nessa cabana e encontram encontram o Necronomicon Ex Mortis, né? O Natrum Demantum lá, o livro dos mortos, né? Junto a um gravador. O Necronomicon tava lá nessa mesa junto ao gravador e eles botam essa fita, né? Pra tocar. E toca o Calypso. Pelo contrário, é quase isso, é o Apocalipso. Ah, essa foi boa, hein? Com os estudos e os ensaios do dono da cabana, esse cientista, da maneira mais idiota, como é recorrente na série, né? Eles botam a fita pra tocar e essa fita, ela mais uma vez entoa as frases do Necronomicon e atrai o mal de novo pra dentro da cabana, como aparentemente foi a morte do cientista, né? Então, a fita, né? A gravação do dono da cabana, o cientista, ela atrai o mal, acontece aquele pandemônio inteiro na cabana, com os amigos morrendo, o Ash lutando contra o mal. Não vamos aprofundar muito porque, apesar do filme já ser bastante antigo, vale sempre uma conferida, a história é bastante clichê. No final, após perder sua namorada e seus amigos, o Ash destrói o Necronômica, joga ele na lareira e os corpos, né, que foram amaldiçoados lá, foram possuídos, entram em deterioração e morrem. E no final do filme, né, quando o Ash acha que ele está indo embora da cabana, quando acha que ele está livre, está saindo da cabana, a última cena do filme mostra ele sendo atacado por um espírito quando ele estava se retirando da cabana. Four years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. O Noite Alucinante 2, né, o Evil Dead 2, ele é um remake do primeiro filme, mas voltado pra galhofa, que se levado a sério, onde depois que levantaram a grana, Sam Raimi e os seus amigos, né, assumem uma postura mais profissional, refilmam, né, aparentemente refilmam o primeiro filme, A Morte do Demônio, o clássico, A Morte do Demônio, o Evil Dead 1, e dão uma melhorada nesse filme, tá? É um filme clássico de possessão, de demônios, e Ash é levado à loucura pelo The Dites lá e tem que enfrentar sua noiva, que volta da morte pra matá-lo, e tem a cena mais icônica, que é quando ele prende a motosserra no braço e ela se torna uma das marcas registradas da série. E o Boomstick, né, que é o pau de fogo, quando ele, com a serra, ele corta o cano duplo, né, dessa espingarda de cano duplo, e ela se torna também mais um dos elementos que contribuiu para essa franquia ser o que ela é. Tem um detalhezinho no 2, que é o seguinte, na parte que eles chegam na cabana, né, e que ele, acho que alguém vai apertar o gravador, é como se Ash já soubesse o que ia acontecer, que ele fala, não, ou algo assim, ou ele fala, ou não, ou de novo, alguma coisa nesse sentido. É, cara, assim, com licença poética, você pode entender que o primeiro Evil Dead, né, Noite Alucinante, né, ele, A Morte do Demônio, ele foi uma alucinação, foi o Necronomicon na cabeça do Ash, trazendo ele pra floresta, pra cabana, porque... Em toda a mitologia do Evil Dead, Ash é laureado, né, nomeado como o escolhido. Então, é a tarefa do Necronomicon, né, para se fazer, para cumprir o seu objetivo, que é despertar os mortos e transformar o mundo no apocalipse. Transformar o mundo no apocalipse. Essa tarefa do Necronomicon, para conseguir fazer isso, ele tem que derrotar a antítese dele, que é o Ash. Então, você pode, por licença poética, acreditar que o primeiro filme, A Morte do Demônio, ela é uma alucinação do Necronomicon pra trazer o Ash pra cabana, né? Como se fosse um déjà vu. Só pra dizer que é tipo, como se fosse uma continuação. Isso. Ele imaginou isso aqui tudo, agora o Necronomicon tá trazendo ele pra cabana e agora vai acontecer de verdade. É mais ou menos isso, você pode entender assim. Você procurando, você se informando e lendo a da série, você encontra referências que a ideia original do Sam Raimi era fazer isso, né? Já que teria que fazer o remake mesmo pra transformar um filme comum e clichê, mas que gerou muita grana numa franquia, foi preciso usar desse artifício. Por sua vez, Uma Noite Alucinante 3, que é o Army of Darkness, né? In an age of darkness. May God have mercy upon your souls. Something's wrong, something's amiss. And a time of evil. You shall die! Ele já é a galhofada completa, porque no final da Noite Alucinante, o Ash, ele é sugado, ele profere as palavras Clato Verata Nicto, e ele é sugado pro Necronomicon. Na verdade, é uma vingança do Necronomicon. O Necronomicon manda ele pro passado, né, pra tirar o protagonista, pra tirar o Ash do caminho do livro, e ele, em outra época, uma era diferente do Ash, conseguir botar o plano dele em prática. E o Ash vem parar na Idade Medieval, né, no Reino Medieval, na Idade das Trevas, onde os Deadites estão aprontando pra caralho, estão matando geral, e apesar de já existir uma guerra, né, de reino contra reino, ainda tem os Deadites ainda pra encher a porra do saco, que um desses Deadites é mantido no fosso, num fosso onde as pessoas são jogadas pra morrer. E o Ash, através do mago, a versão do Merlin de Noite Alucinante 3, já dizer que o Ash é o escolhido, que estava no Necronomicon, que é ele que vem livrar o reino do mal, dos demônios, pela concepção do filme. Ash realmente é o escolhido, ele deveria ter ido pro passado naquela época, ele deveria estar ali. Então, ele, durante o Noite Alucinante 3, o Army of Darkness, ao devolver o Necronomicon pro lugar lá, pro cemitério, ele esquece as palavras cabalísticas, fala errado, né, e acaba liberando o Army of Darkness, o Exército dos Mortos, né, e depois ele tem que fazer uma jornada toda pra corrigir a merda que ele fez, que é o que o Ash faz, caga e depois limpa a merda que ele fez. E no final desse filme, o Merlin, né, o Merlin Wannabe, usando o poder do Necronomicon lá, envia o Ash de volta pra era dele. E aí nós temos dois finais de Uma Noite Alucinante. O final onde ele volta pro tempo normal, né? Pra linha temporal dele correta, onde ele continua trabalhando na S-Mart lá. E ainda assim é atacado pelos Deadites lá, porque ele, a missão do Necronômica, né, é destruir o Ash, porque o Ash, senão o Necronômica nunca vai conseguir cumprir o seu intento. Então ele volta pra linha temporal normal e a ideia é que o filme te sugere que ele vai continuar enfrentando The Dites e o poder do Necronômica enquanto viver. Mas tem um final alternativo, onde o Ash é enviado para um futuro distópico, onde o Necronômica apronta mais uma vez e envia Ash para um futuro distópico onde a Terra está completamente arrasada. Por sinal, diga-se de passagem, eu vi em algum lugar na época, né, falando que teria-se um filme no futuro, né? Graças a Deus isso nunca aconteceu. Acho que foi só uma galhofa do diretor mesmo. Não, a ideia era fazer isso mesmo, mas não saiu do papel, né? Tanto que agora a série, ele continua a linha temporal dele do Evil Dead 2, né? Ele continua trabalhando na S-Mart, continua um perdedor lá e tem que manter, ele tem a posse do Necronômica, ele tem que manter o Necronômica quieto, calado e manter o Necronômica seguro. Ele é um guardião, apesar de ser um perdedor, ele é um guardião, né? Então é meio que é uma dos charmes da série. O cara é um coroa barrigudo que trabalha no sei lá, num Walmart desses da vida, mas você tem mais ali. Aquele cara é o salvador da humanidade, entendeu? Então é por isso que a personalidade do Ash é tão bacana, cara, porque ele, apesar de entender que ele é um perdedor, que ele é um bosta, ele sabe que o mundo como nós conhecemos, né, essa paz, essa ordem que nós temos, só tá ali porque ele desempenhou bem o papel dele. E ele consegue brincar com isso, ele consegue ser canastrão, ele consegue tirar de galã com isso, porque ele acha que ele vai cumprir a jornada do herói, que ele vai vencer o mal, ele vai completar a missão dele e ele vai ganhar a gata no final. É sempre assim. A gente vê isso nos quadrinhos. Os próprios quadrinhos passam essa imagem do Ash como viajante das dimensões de realidade, onde ele vai para outras realidades combater as merdas que o Necronomicon faz em outras realidades, e é o herói, cumpre o papel dele lá e volta para a linha temporal dele, continua sendo um bosta que fica sentado no S-Mart o tempo inteiro, desobedecendo o chefe dele, ganhando dinheiro dele sem trabalhar, vivendo num trailer vagabundo, que é o gancho que nós temos para a série. Que, por sinal, a série já começa 30 anos depois, cronologicamente falando. E ela, antes de ter a sua estreia, ela já foi renovada para a segunda temporada. Puta que pariu! Agora no dia 28, se eu não me engano, já falaram que ela foi renovada para a segunda temporada antes da estreia, só devido à repercussão mundial, né? Segundo aqui o diretor, né, da Starz, Carmi Zlotnik, alguma coisa assim. Uma temporada não é suficiente para satisfazer o apetite dos fãs de duas longas décadas, por mais Ash. Então você vê, já o Bruce Campbell, né, o Ash, é a alma do negócio, né? No próprio filme lá de 2013, é o que você falou, uma pontinha que ele fez de 5 segundos, baby, foi melhor que o filme inteiro, pra você ver, entendeu? E a série começa do mesmo jeito. You ready? I'm ready. Let's tango, bitch. Who the hell are you? I'm your new best friend. Yo, Granny. Let's go. I'm not a grief counselor, but if it's any consolation, you're kind of like a young man. Ele sendo esse cara que não pode ser mandado embora, esse cara que não tá nem aí pra nada, esse cara que só quer saber de enrolar e comer vadias por aí. Inclusive, ele começa comendo uma já, né? Aí, no meio disso, já começa a ter de volta já as alucinações, já começa a ver que tá dando merda, mas ele ainda não sabe o que gerou isso. E isso já vai começando a afetar também algumas pessoas ao redor. Inclusive a Kelly, que é a gostosinha da vez, e o Pablito, The Hero, que são dois que são duas pessoas que trabalham com ele, né, no Smart, e o Pablito considera tipo o senhor El Jefe. Exato. E aí depois que na série vai mostrando, porque acaba o primeiro episódio, ele assim, não sabe se recordando realmente o que aconteceu. Ele tava fumando lá com uma minazinha, curtindo o verde do Bob, e ela recitando poesia, perguntando se ele manja de poesia, e ele quis pagar de senhor fodão, abriu o livro lá, explicou que era feito de pele humana, que era escrito por sangue, umas recitadas lá numas palavrinhas, puf, se fudeu. E no meio disso, temos uma dupla de policiais. Pode, será que vai ser spoiler se eu falar que já não é mais dupla? É uma série de assassinatos, mas você que telespectador sabe que tem algo a mais, né? Desde o princípio você entende que tem merda, né? Porque... Bota um bip aí. Aí tem uma dupla de policiais que está começando a investigar o que anda acontecendo. Porque até então, pro pessoal que não enxerga toda essa patifaria que tá acontecendo, que não sabe que o Ash é o guardião, que não tem nada disso, só é uma série de assassinatos. É, a partir do momento que mostra o livro ali, você já sabe, você, principalmente você que é fã, você já sabe o que tá acontecendo, o que vai acontecer e que provavelmente como vai acabar. Nós não vamos dar spoilers aqui da série, a gente recomenda que vocês assistam, porque ela tá no segundo episódio e tá foda, então corram pra assistir essa porra, porque faz parte de ser nerd, curtir Evil Dead, se você não curte, você é um verme, então vai lá e confere e assiste. Eu tenho um adendo pra fazer, cara, que Evil Dead também ganhou um musical. É um musical de rock, um musical canadense de rock, onde se cogitou até o ator desse musical para interpretar a continuação, né? Para fazer o Ash nos remakes e em alguma possível continuação do filme, porque ele lembra muito Bruce Campbell. Mas não é o Bruce Campbell, né, velho? E de boa, isso tudo que a gente citou aqui, você encontra no YouTube, você encontra o We're in the Woods lá, o Evil Dead Zero, no YouTube completo, você encontra o Evil Dead The Musical lá também, apesar de ser em inglês, sem legendas, você encontra ele no YouTube também, completa a apresentação, e os filmes, né, você adquire através dos sites oficiais aí, que... Paga nós, Submarino, paga nós, Submarino, e paga nós, Saraiva, paga nós, Cultura. Você entraria Saraiva, entraria Cultura, Americanas, contra, ou você pode comprar as mídias através de streaming aí, e assim como os jogos que você encontra na internet. Tanta informação, você esqueceu de uma coisa muito importante. Diga. Sabe o que é? No Japão também, ele foi feito algo muito importante, cara, que ele é um caçador de monstros, né? Acho que se chama Pokémon. Não foi, velho, não foi. Não foi, você tá mentindo, velho. Pois bem, muito obrigado, até o próximo podcast, valeu vocês que estão ouvindo. Grooves, meus amigos, grooves pra todos vocês, e a gente se vê no próximo episódio. Alô, Pequim! Pokémon, vem te buscar, isso eu sei. É um viadão mesmo. Eu acho que já deu, já. O amor me pegou, não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Tenho que pegar essa criatura. God of hellfire, and I bring you fire. Parabéns que esse... Renato, dá pra você fazer a apresentação? Esse velho, cu... Eu quero almoçar. Cara, eu quero almoçar, cara, se aqui são 10 horas, 10 e 20, aí são 9 e 20, cara. Sim, mas do jeito que vocês estão demorando, Rapaz, sabe o que que é? A mulher já tá gritando pra ele. Já começou a ficar com seus amiguinhos. Tem a bosta do cachorro pra lavar. E o caralho, ele já tá tomando esporro, aí tá bolado. Vai ficar o dia todo nessa porra desse computador, seu broxa? Aí, tá metendo essa banca aí, ele é me serve, fica dando desculpa. Sendo oprimido pela mulher. Rapaz, denuncia essa porra, viu? Maria da Penha nela, hein? Epa! Que linda! Obrigado, é que você ainda não me viu pelado. Que misericórdia. Cadê esse baiano viado também que fica chamando os outros e não atende? Tá foda, mano. Aí, ó, aí, chega. Caralho. E aí, crianças? E aí? Mas tu vai gravar com esse barulhão mesmo aí? Ah, sim, é, e recita as palavras. Mas quem é que tá bebendo água aí, velho? Quem tá mijando? Eu não acredito, velho. O Ronaldo mijando. Que filha da puta, cara.